Meu querido, hoje é um dia muito especial. Especial por vários motivos. É o seu aniversário e também um lindo dia para louvar e agradecer a Deus por mais um ano de bênçãos que Ele lhe concedeu. Estou feliz por poder estar ao seu lado neste dia tão importante. Estamos felizes e vivendo conforme os ensinamentos do Senhor Jesus. Por isso devemos sempre agradecer, pois Ele nos protege e sabe que somos sinceros. Nos amamos, nos entendemos e respeitamos um ao outro. Enfim, somos unidos. Parabéns, querido. Se eu pudesse, faria cair do céu uma chuva de flores para comemorar esta data tão importante. Assim, todos saberiam o quanto lhe amo e lhe quero bem. Desejo que você tenha paz e consiga realizar todos os seus sonhos. E eu espero estar em cada um deles, pois você está presente nos meus. Que Deus nos dê razões para que possamos a cada ano termos mais motivos para comemorarmos. E para que isso aconteça, precisamos ser bons, caridosos e humildes, pois só assim teremos paz de espírito. Que Jesus nos dê forças para enfrentarmos o dia a dia e nos completarmos cada vez mais. Feliz aniversário na paz do Senhor. Parabéns, meu amor.